que você se foi, tudo ficou tão vazio, as risadas perderam cor, meu sorriso tá sem brilho, o tempo passa devagar, cada dia é um castigo, porque nada é igual sem você aqui comigo. As noites são frias demais e os dias não têm mais paz. Tentei seguir, mas entendi que a minha alegria depende de ti. A vida não tem graça sem você aqui. Falta cor, falta amor, falta o melhor de mim. Cada canto da casa chama o seu nome e o coração implora, volta pra mim. Me pego olhando seu retrato, falando com silêncio, lembrando dos nossos momentos, do teu abraço tão intenso. Eu daria tudo agora, só pra te ter de volta, pois viver sem você é viver de porta tá fechada. As noites são frias demais e os dias não têm mais paz. Tentei seguir, mas entendi que a minha alegria depende de ti. A vida não tem graça sem você aqui. Tentei seguir, mas entendi que a minha alegria depende de ti. A vida não tem graça sem você aqui. Falta cor, falta amor, falta o melhor de mim. Cada canto da casa chama o seu nome e o coração implora, volta pra mim. Se um dia me ouvir, volta pro teu lugar, meu mundo só sorri. Se for pra te amar, a vida não tem graça sem você aqui. Oh, oh, oh, oh, oh. A vida não tem graça sem você aqui.